Você, ouvinte sintonizado aqui na 104.5 FM, Rádio Com, comunicação é um direito de todos. Estamos chegando com mais um programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Nós Nos Outros, que é um projeto de extensão aqui do curso da Universidade Federal de Pelotas, curso de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, e é realizado semanalmente aos sábados, das 6 às 7h30. Seguindo com essa sequência de conversas, diálogos com os convidados, hoje recebemos aqui os colegas de curso, de graduação, né? O Bruno Chaves, a Letícia Beneduzzi e a Isabela Guimarães, né? Sejam bem-vindos. Obrigada. Ainda aqui comigo, fazendo e auxiliando esse programa, o William Coelho, o Gerson Machado e a Angélica Mortágua. Eu sou Anderson Neres. Então, a gente vai apresentar, né, os convidados. Não sei quem quer começar. Tratado. Posso ser eu. É, já falar do trabalho também ou vamos. Bom, meu nome é Bruno Chaves, curso Antropologia também na UFPEL. E. Fui falar um pouquinho do trabalho que eu fiz em parceria com uma colega, Camila Machado, e com orientação do professor Loredano, professor de arqueologia da UFPEL. E o tema do trabalho é a criminalização do aborto e as bruxas no século XXI, o biopoder e a violência estatal. Daí, no trabalho, assim, a gente falou um pouco sobre as remanescências do discurso e sobre o aborto, assim, os discursos ditos pró-vida, assim. E aí no trabalho a gente trabalhou isso, fazendo comparações de o que é falado hoje, quando começou esse discurso e o porquê dele, a realidade. É mais ou menos isso. Letícia? Sou aluna do curso de Antropologia da Federal de Pelotas. Durante o ano de 2018, eu fui bolsista do projeto de extensão Narrativa do Passo dos Negros, um exercício de etnografia coletiva para antropólogas e antropólogos em formação, onde nós lidamos com uma região aqui da cidade de Pelotas, que é o Passo dos Negros, que é uma região ali próxima ao shopping, um pouco atrás do shopping, ao lado do condomínio São Gonçalo 1, que vem sofrendo com os processos de gentrificação, e é uma região onde historicamente foi o primeiro porto da cidade de Pelotas. Ali tem a última ponte construída pela mão de obra escrava. E durante o ano de 2018 nós viemos pensando o Osório Futebol Clube, que está localizado ali, E o trabalho, meu trabalho vem falando sobre a representatividade patrimonial na cidade de Pelotas e quais narrativas Pelotas escolheu contar como uma história oficial. E se essas narrativas, de fato, vêm contemplando toda essa pluralidade de culturas populares que a cidade tem. Todas essas pessoas que constroem e fazem a cidade desde a época colonial, se essas pessoas estão se sentindo representadas quando andam pelo nosso centro histórico, pelos nossos casarões. E todo o trabalho ele é focado no Osório Futebol Clube como um ponto de desenvolvimento sociocultural para a região do Passo dos Negros, com um enfoque na Semana do Patrimônio, onde nós do Projeto Margens expusemos os módulos do projeto. E ali a gente teve o módulo do Passo com o Osório Futebol Clube. E a gente pôde dialogar com as crianças, com as pessoas, sobre o que elas entendem como patrimônio e quais são essas narrativas que vêm sendo contadas. Então, é isso, meu trabalho. Isabela? Também sou graduanda do curso de Antropologia e vim falar de uma pesquisa que a Helena e eu estamos fazendo, cujo título é Sujeita como Verbo, Processos de Apagamento e Visibilidade dos Corpos Mulher em Jornais de Pelota do Século XX. E a gente queria, de começo, esse é um texto da pesquisa, e a gente, para começar, a gente fez um reconhecimento de padrões que existe nos jornais de apagamento e visibilidade dos corpos mulher. E em contexto da ditadura, e é isso. Legal, trabalhos legais. Eu queria, se vocês... Eu sou o William Coelho, ainda não tinha me apresentado, uma boa tarde para todos. Eu queria, se vocês puderem, é claro, fale um pouco da metodologia aplicada nos trabalhos, começando pelo Bruno, quem sabe? Pode ser. Bom, o nosso trabalho se deu assim a partir de uma análise histórica e de uma construção de uma linha, assim, mas não uma linha do tempo, essa linha do tempo que a gente vê como uma coisa que aconteceu há 30 anos, ficou lá e não permanece hoje, mas sim no sentido de uma espiral, assim, sabe? Coisas que aconteceram lá, mas que ainda tem resquícios hoje. Eu acho que na antropologia a gente trabalha muito disso, né? Trabalhar com a questão cíclica do tempo, assim, não como uma coisa que ficou lá atrás e que hoje não é mais. E foi mais ou menos isso, uma construção de uma linha do tempo para contar como essas coisas foram criadas, por que foram criadas e como esses discursos permanecem hoje, assim. Sim, mudam, mas permanecem. Sim, mutam, mas permanecem. Sim, é uma nova roupagem. Sim, se vestem de outras formas. Uhum. Lê, fala para nós. Então, o projeto do Passo, ele existe desde 2014. Então, nós, desde 2014, temos realizado pesquisa dentro na região do Passo dos Negros com esse viés de gentrificação, de patrimonialização. Então, nós temos um banco de dados bem, bem grande, com bastante entrevistas, com bastante imagens. E, para a realização do trabalho, eu utilizei esse banco de dados e também utilizei as narrativas das pessoas que estão presentes no Passo dos Negros. O trabalho do PROSEC, ele começou com a roda de conversa que foi realizada, acho que dia 14 de julho, no Passo dos Negros, onde nós junto com os moradores, nosso projeto de extensão, conversamos com os moradores sobre o que vem acontecendo ali com a expansão do São Gonçalo 1, com o Parque Una. E naquela conversa que nós tivemos com os moradores, a gente resolveu que na Semana do Patrimônio de 2018, a exposição do projeto Margens, que é onde está o projeto do Passo, iria expor no módulo do Passo o Osório Futebol Clube. E o Osório, a administração do Osório cedeu para nós o uniforme oficial, o primeiro troféu que foi ganho em 1940, que foi do primeiro campeonato de futebol de várzea do Rio Grande do Sul, que o Osório foi campeão. e algumas fotografias e banners feitos pelos próprios moradores. A gente expôs eles ali na, no Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense. Esqueci o nome. E a exposição, ela durou um mês. Nesse um mês, ela contemplou a Semana do Patrimônio. E durante a Semana do Patrimônio, nós deixamos folhas para as pessoas deixarem mensagens sobre como as narrativas delas se envolvem com Pelotas, o que é Pelotas para elas, o que elas mais gostam de Pelotas. E proporcionou para nós do projeto uma discussão bem ampla sobre o que as pessoas compreendem. Uma questão que eu sempre perguntava para as pessoas durante a Semana do Patrimônio é: tu conhece o Passo dos Negros? E as pessoas sempre diziam não. Mas quando eu perguntava, tu conhece o Parque Una? Todas conheciam. O que foi curioso, porque como as pessoas compreendem, conhecem um local novo, mas não conhecem uma região histórica? Um local que nem existe ainda, né? É, exatamente. Um local que é novo, que as pessoas estão fazendo uma publicidade agora e elas não conhecem uma região que foi o primeiro porto da cidade de Pelotas. Uma região histórica, o corredor das tropas passa ali dentro. As pessoas ali dentro têm narrativas, têm mitos e têm toda uma estrutura de desenvolvimento sociocultural da região do Passo dos Negros, que não é a mesma coisa do Navegantes, que não é a mesma coisa do Fragata. Tem uma individualidade. Então é a partir desse olhar que a gente vem construindo essa crítica que foi feita no patrimônio pelotense, porque o patrimônio pelotense, ele construiu uma história hegemônica que é branca, é racista, é colonialista, é aristocrática, e ela não engloba todas as pessoas que transformaram Pelotas no que Pelotas foi na era colonial e no que Pelotas é hoje. E é através desses olhares, dessas narrativas, que a gente vem trabalhando perspectiva de patrimonialização como um ponto de salvaguardar essas culturas, essas narrativas na região do Passo dos Negros. Legal. Bela, conta pra gente como é que foi a realização do trabalho. A gente começou a fazer esse trabalho na teoria de arqueologia histórica. E a Loredana propunha que a gente fosse no jornal e desse uma olhada mais intuitiva. E nosso olhar foi para a questão de gênero. E a partir daí a gente começou a construir esse trabalho. Então, a metodologia em si foi a ida a campo com jornais, fazendo análise de discurso, com estudo e aparato da epistemologia feminista, os recortes que a gente fez por causa do tempo que a gente tinha, 63, 64, início da ditadura, 69, depois do AI-5 e 85, com a abertura democrática. Então, a gente viu em todos esses momentos como o jornal Diário Popular se portou com relação à mulher. E, a partir disso, a gente fez uma análise de discurso. É quando a gente pensava o texto junto com o contexto, interseccionava a teoria e a prática. E o meu trabalho tem muito a ver com o do Bruno e da Letícia. Os caminhos vão se cruzando. Essas narrativas, né, sempre se cruzam dentro da cidade. Sim. Não, é interessante, eu também acho que os três trabalhos estão bem alinhados, né? Falam de coisas que, vamos dizer assim, deveriam ser faladas, mas são faladas de formas erradas, provavelmente, né? Negligenciadas. Ou então, vamos dizer assim, mascaradas, né? Pintadas para parecer melhor. Sim. Ou para parecer diferente, de verdade. Agora você falou isso e a hora que a Letícia estava falando, me veio muito à cabeça a questão do apagamento, assim, né? Porque recentemente eu fui convidado para ir num evento daí, lá no Parque Una, e aí eu tive que ir, e aí dentro do local onde estava acontecendo a festa tinha um mapa da região, e aí, tipo, no mapa tinha todos os bairros ali da volta e o local, e aí, tipo, tinha... O passo é um vazio. O passo, aquele monte de casa, aquele espaço ali, tipo, era como se fosse... Sim, como se não tivesse nada, sabe? Não tinha nada dizendo que ali era o passo dos negros. Sim, a gente tem esse problema nos mapas e é algo que a gente vem trabalhando no projeto, que é colocar literalmente o passo dos negros no mapa, porque... Não consta ali, tu olha naquela região, uhum. É uma área vazia. E após a construção do shopping de Pelotas, aquela área foi super valorizada, porque tem essas expansões, essas revitalizações urbanas. Então, tu olha no mapa, uma região vazia, abre espaço para a construção de São Gonçalo 1, 2, 3, 4, 5, 6 até. Porque as narrativas dessas pessoas não importam. E eu não vejo isso como um apagamento, mas eu vejo isso como uma mecânica de um mecanismo de permanecer a desigualdade social. Não é como se apagasse. Aquelas pessoas existem, elas estão falando, elas só não são legitimadas pelo próprio sistema estatal. O próprio governo, a própria prefeitura, o próprio sistema deslegitima a voz daquelas pessoas num ponto em que elas não se sentem, não são representadas na cidade. Então, como que tu faz uma proteção de uma área que nem sequer está dentro de um mapa, sabe? É um trabalho bem complicado lidar com esses processos de gentrificação. E não é só a região do Passo. Se você for analisar o mapa da cidade de Pelotas, tu vai ver várias regiões que são ocupadas como a própria zona do Porto. Sim. E não consta nada. E que agora está vindo com esses processos de revitalização urbana, entre muitas aspas, que só vem para destruir narrativas e simplesmente jogar as pessoas num outro lugar e dane-se. O que importa é o capital cultural, e o capital cultural que é dinheiro. É a unilateralização, né, vamos dizer assim. Uhum. É um lado só da história que é sendo contado. É uma hegemonia. É. E não só o Estado, né? Vamos dizer assim, a mídia sempre tende para esse lado, né? É, olha a publicidade do Parque Una, por exemplo, sabe? Em comparação, como é que tu vai fazer uma publicidade falando assim, ah, o Passo dos Negros foi o primeiro porto, quando tu tem uma empresa milionária... investindo pesadamente para aquilo, porque essas revitalizações urbanas nos processos de gentrificação, elas precisam de uma mídia, porque as pessoas que estão vendo aquilo têm que acreditar que, por exemplo, o Parque Una, ele é necessário para Pelotas, Pelotas precisa daquele local, então, tudo bem, você tira saneamento básico, você tira direito à educação, você tira direito à saúde de um bairro, e o que sobra? Sobra pessoas que estão ali lutando, como, por exemplo, o seu Pedro, que pulou na frente de uma máquina dizendo, vocês não vão derrubar isso. E essas pessoas estão sendo ouvidas por prefeitura, pelo que seja, da cidade? Não, não estão sendo ouvidas da forma que deveriam. Isso vale tanto para o trabalho deles como com a gente que é mulher, porque as mulheres também sofrem dentro da sociedade, porque a gente é apagado o tempo todo, a gente é invisibilizada, a nossa voz, ela é... diminuído o tempo todo. E tu tem antropóloga como a Débora Diniz, que tá com a cabeça a prêmio pelos pró-vida. Tipo, tu é pró-vida, mas tu tá caçando uma mulher. Então... Pró-vida de quem? É, pró-vida de quem? É a vida de quem que tá valendo? Porque a nossa vida como mulher não tá. Tipo, a gente tá morrendo e ninguém tá ligando. O Brasil é o país que mais mata mulher. E mais mata LGBT, por exemplo, sem ter nenhuma lei contra LGBT. Então, tudo isso está dentro dessa política estatal, dentro dessa falta de representatividade nas políticas, de ações afirmativas reais. O que a gente tem é um sol sendo tampado com a peneira, que não funciona. Tu falou agora, eu me lembrei do trabalho da Bela, né? Que fala também dos anúncios, no encarte de domingo, né? Que era feminina. Isso. No teu trabalho, e no anterior, que eu não me recordo o nome. Para mulher. Isso. Que é, fica bem explícita essa coisa da mídia construir uma imagem que a sociedade invariavelmente vai terminar aceitando, né? Porque tu termina sendo bombardeado por aquilo ali infinitamente. É como se dizia na época do nazismo, né? Uma mentira falada mais de mil vezes termina se tornando uma verdade, né? Porque é impossível, tu não consegue fazer o contorno. É, a gente criou um termo para isso, que foi um projeto, que é um projeto que a gente... se deparou no jornal, que é um projeto domesticador da mulher ligada sempre à mãe ou esposa. Então, a gente percebe que em 63, o para mulher aparecia sempre. Começa 64, depois do golpe, ele dá uma morrida, sabe? Dá uma parada na frequência. E o para mulher era um... dicas de como cortar a unha, como cortar o cabelo, como fazer um bolo, como manter a casa limpa, como cuidar de um homem. Escrito por homens. Tudo escrito por homens. Esse projeto é um projeto criado por homens. e toda construção difundida. De ser mulher é construída por homens. Não, isso é uma coisa fascinante, né? Porque tu vai ver, o assunto não é tratado por quem sabe do assunto, né? Uhum. Mas diz pra nós, Bela, conta aí. A gente... É muito curioso pensar que o Diário Popular, ele tá há mais de 100 anos em circulação, ligado a um partido republicano, conservador, e tá até hoje, como o Bruno tinha falado, ele tá nesse pensamento linear, onde essa construção desse corpo, dessa mulher, ele vai ser sempre retratado assim. E é o próprio título do teu trabalho, né? Sujeita como verbo. Como se mulheres estivessem sempre sujeitas e devessem estar sempre sujeitas à vontade do homem. Tanto que esses artigos escritos por homens era o que definia comportamento e estética até da mulher naquele contexto, né? E até hoje a gente tem esse tipo de... Por mais que tenha movimentos de resistência, que tem que existir realmente, a gente tem muito homem macho achando que tem que nos dizer como andar, como vestir, o que fazer, né? Então, isso é um reflexo que a gente tem até hoje. Na verdade, é um reflexo do Estado colonial, né? Uhum. Então, como ele estava falando das caças bruxas, da resposta para a era medieval, o capitalismo e o colonialismo, sim, isso são tudo consequências, até a questão mesmo a binária de homem e mulher. Sim. Então, a questão do aborto, a questão de nós não termos o poder sobre o nosso próprio corpo. A construção, sim, do ser mulher, o que é, o que ser, é ser mulher? Tipo, a Isa, por exemplo, na rua pode ser vista como mulher e eu não. Sim, mas isso sempre ditado numa perspectiva masculina. Exatamente. Na arqueologia, tu tens uma teoria, chama teoria do ponto de vista, que vai falar que as mulheres precisam reescrever, sim, trabalhos porque tudo foi escrito pela perspectiva masculina. Agora, sim, a gente tem que reescrever para partir da nossa perspectiva do que é a mulher vendo aquilo. A conversa já está pegando fogo aqui, mas eu vou ter que interromper vocês para a gente fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com a conversa com os guris aqui, que está muito legal. Os guris não. Com as meninas e com o Bruno. Tá bem? A gente vai ouvir uma música, então, que foi sugerida pela Bela, que é a Xênia França, Pra Quem Me Chamas. É gêmea e Calundu, só zanga a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganjo, Azumundu, Ajaíro, palavra velha, longe da onomatopeia, de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira. Fecha a conta, corta, toque, corte, fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza. Luta e dom, com papo tão em fundo. Por que tu me chama se não me conhece? Sozanga, a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganjo, Azul, Mudo, Ajaí,

A gente está de volta então com o programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Eu queria deixar o telefone da rádio aqui então para vocês se comunicarem, se quiserem, é o 3222-1571 e pela página do programa no Facebook. Quem quiser, por favor, chega aí que vai participar do programa. Eu queria então, se vocês também quiserem, vamos aprofundar os trabalhos, saber o que que se, vamos dizer assim, as conclusões, onde é que vocês chegaram. E poder agora é para falar livremente mesmo, para falar do trabalho, para falar dos pontos de vista, para falar do coração, para falar... Do coração. Não vou nem escolher ninguém, vou deixar vocês, quem quiser, seja o primeiro. Democraticamente. Democracia. Tá, vou falar mais um pouco sobre o trabalho que a gente fez, então. Então, como eu já tinha falado no outro bloco, a metodologia do trabalho foi fazer uma linha do tempo e mostrar as remanescências dos discursos que foram criados na transição do feudalismo pro capitalismo. E aí a construção do trabalho se deu assim, não contando o que aconteceu lá atrás e vindo até a atualidade. Então eu vou contar um pouco de agora, um pouco lá de trás, e assim vai. Então, a gente começou falando sobre a lei, o que está na lei, quando a lei foi criada, o que que dizia. E aí a gente tem o Código Penal Brasileiro de 1940, o primeiro Código Penal Brasileiro. E aí lá dizia... sobre o aborto o seguinte, que provocar aborto em si mesmo ou consentir que outros lhe provoquem acarreta em pena de detenção de, na época, de 1 a 3 anos. E aí mais coisas, né? Mais outras emendas assim que tem na lei. Enfim, esse foi o primeiro Código Penal e era isso que dizia. O que valia para o Estado com relação ao aborto. Daí depois a gente vem mais próximo da gente agora, um caso de 2012, que o STF deu uma alterada na questão legal do aborto, porque começou-se uma discussão sobre a questão das crianças que anencéfalas, né, dos fetos anencéfalos, se era crime abortar nesses casos. E aí, se eu não me engano, participaram 10 ministros e aí foi decidido que em casos de fetos sem cérebro era ok abortar. Só que aí eu trago uma fala e uma justificativa de um dos ministros, que na época era o presidente do STF, o César Peluso, e ele diz o seguinte, lembrando que a gente vive num país laico, né? Aí ele diz o seguinte na justificação do voto dele, na justificativa do voto dele: no caso de extermínio do anencéfalo, encena-se a atuação avassaladora do ser poderoso superior, que, detentor de toda a força, infringe a pena de morte a um incapaz de prescindir a agressão e de esboçar-lhe qualquer defesa. É bem, assim, nem sei o que falar exatamente sobre isso, sabe? Porque o cara é um agente do Estado e o Estado é laico e ele justifica o voto dele com essas palavras, né? falando da encena-se a atuação avassaladora do ser poderoso superior. É, chega a ser... não sei. Enfim, aí depois vou tentar dar uma contextualizada na questão da transição do feudalismo para o capitalismo, que aconteceu em meados do século XIV, que tudo começou com a questão das privatizações, né? É, primeiro começou a privatização das terras, e isso se estendeu aos corpos. E aí, a questão de privatização dos corpos e o poder que o Estado começou a exercer sobre os corpos, principalmente os corpos femininos e o útero, se deu muito por conta do contexto da época, né? Porque se vinha numa alta queda demográfica e assim, a gente sabe que capitalismo precisa de gente para trabalhar, para produzir, né? E aí, como é que tu vai ter uma sociedade onde... as mulheres têm poder sobre os seus corpos. Têm o poder sobre os seus corpos e podem abortar, sendo que tu precisa que esses corpos não abortem. Então, a violência começou por aí. E justamente, na época, as mulheres tinham autonomia para decidir se queriam continuar com a gravidez ou não. E muitas delas não queriam continuar por N motivos, seja pela a qualidade de vida da época, né? A dificuldade que se tinha por conta dos altos impostos e da dificuldade de viver naquela época, não queriam colocar filho no mundo. Só que o Estado violentamente começou essa privatização. Então, e até hoje. Que e se deu também com um viés muito religioso, sim, né? Sim, com a ajuda da igreja. A igreja sempre deu início... Sim. A caça às bruxas. Ele demonizou o corpo. Foi o que o Bruno falou no início, bruxas, né? Sim. Já denota todo um sentido religioso. Sim, né? E essas... às vezes a gente fala bruxas e fica assim, tá, mas bruxas... Porque a gente tá muito ligado a essa coisa de magia ou de... Que a gente vê em desenho, assim, o que é ser bruxa, né? Que não tem nada o a ver. O estereótipo. Sim, alquimista, exatamente. Que sabia sobre medicina e coisas. É, foi exatamente que eu... Feiticeira, né? Sim. Na verdade, na hora que eu tava lendo, eu pensei no caso das bruxas de Salem, né? Uhum. Que a gente sempre vem, tipo, a Santa Inquisição e tudo mais, uhum. Mas depois foi uma... Tu deu um outro olhar, né, no teu trabalho ali. Sim. Bem massa. E aí uma das coisas que o trabalho traz é isso, sabe? De o que é ser bruxa? Quem eram as bruxas, sabe? E aí no trabalho a gente te diz... As bruxas eram as parteiras, as mulheres que detinham os saberes medicinais, que sabiam que chá tomar para abortar, que sabiam... De conhecimento médico. É, exatamente. E aí, nessa transição, também houve a chegada da ciência racionalista, que né, demonizou essas mulheres, tirou esse poder, entre aspas, delas, porque, né, a gente sabe que... Proibiu esse poder, exatamente. Poder, né? As mulheres não podem ter tanto conhecimento. Porque não se, assim. Não se perdeu isso, sabe? E aí a ciência chega, a ciência racionalista chega e coloca como... Alquimia e depois química. Sim, e aí coloca esse poder na mão do homem branco. E é ele que passa a exercer, né? A medicina isso. Passa a ser exercida por esses homens. E nessa questão da privatização dos corpos, tu tem isso até hoje, por exemplo. Eu não tenho vontade de ser mãe. Mas, se eu chegar e falar assim, eu não quero ser mãe, eu quero retirar os meus ovários, eu não posso. Eu preciso da autorização do meu marido. 2018, uma mulher de quase 25 anos não pode retirar os seus ovários, porque o marido tem que aprovar ou ela já tem que ter tido no mínimo 3 filhos. A gente tem 2018, eu não sou dona do meu próprio útero ainda. Eu não posso escolher essa gravidez compulsória que tem em cima da gente, É bem pesado, é difícil. Sim. E reforçando uma das coisas que eu falei aqui, aí eu trouxe, no trabalho a gente fez uma análise dos discursos também, e aí a gente usou uma audiência pública que teve em 2018, agora em agosto, no STF. Acho que foi em PSOL que pediu essa audiência, enfim. E aí levaram pessoas que com argumentos pró-aborto e contra-aborto. E aí uma das falas foi de uma mulher, que ela é a Viviane Petinelli e Silva, que ela é do Instituto de Políticas Governamentais. E aí essa fala dela explicita exatamente qual é o real motivo da coisa, sabe? E aí ela diz o seguinte, abre aspas, algumas mulheres defendem um aborto sem pensar que consequências terão para elas mesmas daqui 10, 20 e 30 anos. Teremos uma sociedade com menos pessoas, que produz menos e que vai ficar dependente de importação de pessoas, como acontece nos países desenvolvidos. Importação de pessoas. Importação de pessoas, sim. É, o Brasil importou bastante pessoas, uh-huh, no período colonial todo. É, então, assim, eu acho que essa fala dela é... mostra exatamente o real motivo da coisa, sabe? Que nós não somos mulheres de ação, nós somos seres de reprodução. Negamos isso, inclusive. E aí, voltando, falando mais um pouco desse período de transição ao capitalismo, aí a gente tem toda... Foi nessa época que foi criado o modelo de família nuclear, né? O homem, a mulher... Porque vai reproduzir, que vai criar mão de obra para o mercado. E aí é nesse contexto que começa o terrorismo de Estado, que começam a demonizar as bruxas. E a domesticação dos corpos também começa nesse período de o que é o papel da mulher, o que a mulher deve fazer, sabe? Sim, a questão da maternidade, uhum, e da questão do aborto vem muito nessa linha de reprodução. E também nós, como não héteros, não, uhum, héteras, a gente também vai passar por isso. E essencialmente pela questão de não reprodução. Uhum. Onde um relacionamento, o amor, ele só pode ser realizado e nascer e ser... Se tiver uma reprodução, mas, uhum, uma reprodução talvez não corpórea, não... E também pode acontecer, né? É, uma das coisas, uma das preocupações do... Quando a gente começou a fazer o trabalho, assim, foi a questão do lugar de fala, né? Que, por isso mesmo, todas as autoras que a gente trouxe no texto são mulheres, a gente trouxe negras, para ver e pensar a partir de outras perspectivas que não são as hegemônicas, né? Do homem, uhum, branco que está lá na academia escrevendo a partir da visão dele de homem branco. E aí eu fiquei muito num impasse, assim, sabe? Fiquei, não sabia se devia ou não continuar o trabalho. Porque aí, numa conversa com a professora Loredana, que foi a orientadora, a gente chegou a uma conclusão e o porquê de continuar com o trabalho, sabe? Porque, assim, uma das coisas que... Porque eu, homem, tô fazendo um trabalho sobre aborto, sabe? Deveria ser uma mulher, mas... Porque, né? Uma mulher falando sobre coisas que são... Né? Reprodução é ela que vai gerar essa criança, né? E só que o que pegou foi o seguinte. O que a gente conversou, assim... Eu sou homem, eu sou branco, mas eu sou homossexual. Então, eu como não... não me colocando, não jamais vou sofrer igual como uma mulher. Mas eu como essas mulheres que abortam... ou que não são héteros, eu me igualo a elas no sentido de... Eu não vou produzir. Porque eu enquanto homossexual, não vou produzir mão de obra para o mercado. E isso seria anticapitalista, digamos assim. E é nessa questão que eu me aproximo dessa discussão. Então, justamente, por isso que a gente trouxe outras perspectivas e autoras mulheres e para o trabalho. Sim, apesar de você estar falando aqui, a Camila fez o trabalho contigo, né? Sim. Então, o lugar de fala está bem. Sim, Jamila. É um assunto que, vamos dizer assim, já há algum tempo ele gera muita polêmica, né? O aborto. Principalmente pelo lado dos políticos que representam as bancadas religiosas, né? E não se termina na lei, né? Porque, por exemplo, assim, o que acontece é que o sistema obriga as mulheres que realmente desejam fazer o aborto, fazer ele de forma ilegal, sendo passível de crime, né? Uma coisa que é passível de processo criminal, chaga social, né? Porque as mulheres não saem por aí dizendo que fizeram, como fizeram, porque é uma fonte de discriminação, né? Com certeza. Então, é um assunto muito polêmico, mas eu acho que o estudo é que tem a grande força de mudar tudo isso, né, cara? Também entender os direitos individuais de cada cidadão, né? Que todos nós temos. E é isso que eu... Inclusive, esse é um momento muito importante para se entender isso, né? Os direitos individuais de cada um. A pessoa é uma mulher, ela tem os direitos dela sobre o corpo dela, que é uma bandeira que elas têm levantado. O cidadão é um homossexual, ele tem o direito de construir a vida dele com o seu parceiro, não importa qual for a orientação ou o gênero, qualquer coisa. Então, acho que é isso aí, Bruno. Parabéns pelo trabalho. Eu só quero colocar uma coisa também que acho que ficou de fora da fala, assim, porque no trabalho a gente trouxe a Débora Diniz para falar sobre a pesquisa nacional do aborto que ela fez. E aí, nessa pesquisa, ela traz conclusões, conclusões bem... bem significativa, sabe? Sobre a quantidade de mulheres que abortam no Brasil e quem são essas mulheres, sabe? Porque na pesquisa ela chegou a um número de 4,7 milhões de mulheres que fizeram ao menos um aborto no Brasil. E para além disso, ela traz a questão da mulheres, né? Porque a gente tende a pensar, tá, mulheres, mas... quem é esse sujeito mulher? E aí no texto, no nosso trabalho, a gente diz quem são essas mulheres que estão morrendo por conta do aborto, sabe? São principalmente as pobres, as negras, moradoras de periferia. Porque a mulher rica ainda continua abortando. Numa clínica limpinha, a amante do perfeita, político vai abortar numa claro. Clínica limpa, esterilizada, então, entendeu? O Estado, sabendo disso e continuando com essa política de criminalização do aborto, ele só mostra o caráter racista e dele, assim, do interesse, sabe? Dele. O Estado, ele defende o interesse dele, né? Independente do que acontece na sociedade, né? Continua criminalizando a mulher pobre A própria, e negra. Agora, puxando para uma questão ainda mais polêmica, né? A própria questão da droga também. Isso. O Estado mantém aquilo ali que, na realidade, é altamente prejudicial para a sociedade. E também está nos direitos fundamentais de cada um. Eu queria, se eu puder, porque aí a gente faz um link legal, passar para a Bela, e aí a Bela explica, depois a gente passa para ler, pode ser? Claro. Sim, sim. Só assim, ó, a gente vai ter que começar contigo, Bela, depois a gente faz um intervalinho daqui uns 4 minutos, e aí volta contigo de novo. Tranquilo? Tranquilo. Então, na nossa ida ao jornal, a gente encontrou o Para Mulher. E o Para Mulher era um manual de comportamento de uma mulher branca de classe média daqui de Pelotas, como ela devia se comportar. Então, tinha dicas de culinária, tinha dicas de como cortar unha, como cortar o cabelo, como passar um pó. Tudo isso escrito por homens. E a gente achou algumas manchetes, algumas poucas, mas uma que a gente usou no trabalho, que foi muito marcante, de como isso é um projeto é no dia 16, a última folha do jornal tinha uma manchete sobre o curso superior de educação doméstica. Sim, era um curso superior de educação doméstica. Eu não sabia dessa. Curso de formação de esposas. E aí, porque e no decorrer da notícia tinha uma parte falando que alinhava a mulher às exigências da época e que levava ela para o papel natural. Natural. Sim. No outro, no, isso era no dia 16, no dia 18, primeira manchete, União Soviética manda a primeira astronauta para a órbita. O nome dela, loira, elegante, de 26 anos. E quando chega no homem mais na frente, fala tenente, coronel e o nome. Então, nesse exemplo, a gente consegue observar que tem uma continuidade desse sujeito, de como a gente vai tratar esse sujeito e como a gente vai se portar e como a gente vai vincular ela a algumas coisas, e vão ficar apenas essas coisas. E quando tiver uma figura onde a gente vai ter que colocar que ela saiu desse, entre aspas, lugar natural, o que vai ser remetido é a sua estética, como você tá se, seu físico, sabe? Então, a humanidade nunca vai chegar e a civilidade nunca vai chegar. E a gente não quer isso, inclusive. É impressionante, né, como eles, todos os mecanismos esses sociais que, vamos dizer assim, são conservadores, eles tendo pela naturalização, né? Algo absolutamente natural. Lugar natural da mulher. Mas vamos dar uma seguradinha agora, a gente volta depois, porque essa parte é muito boa. Vamos ouvir uma música agora. Angélica. A gente vai ouvir então Pagu, da Rita Lee e Zélia Duncan. Volta, volta e meia vem e vai. Quem um dia foi marinheiro audaz, lembra histórias que feridas não voltam mais. Pede remédio na Inquisição. Só quem já morreu na fronteira sabe que os marinheiros do mar da Bahia. Olha a voz, olha a voz. O mundo é o mar. Eu sou maré de lembranças. Lembranças de tantas provas que me dá. Tempestades e vento. Minha força não é bruta. É dores. Não sofrerá, nem sou puta. Nem toda terceira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Muito homem.

sobre as experiências, os trabalhos que foram apresentados na quarta CEP, agora que aconteceu aqui na UFPEL. Estou aqui comigo o Bruno Chaves, a Letícia Beneduzzi e a Isabela Guimarães, que está escondida ali. Dando apoio aqui, como sempre, a Angélica e o Gerson aqui. Eu queria parabenizar agora a público, né? Em público aqui, parabenizar os três pelos trabalhos e dizer que a antropologia está com sorte, né? De ter vocês no curso. Todos nós, né? Obrigada. Eu fiz um apontamento aqui do trabalho da Letícia, né? Que ela fala dessa... da ida desses... por exemplo... essa materialidade, né? Esses itens, como o troféu lá do... Osório Futebol Clube e para esse espaço, né? Como a biblioteca e tudo mais. Sim. Que eu acabei aqui colocando como narrativas em trânsito. Porque, tipo, essa materialidade, de alguma forma, ela vai mexer com as pessoas, né? E, pelo que eu li, mexeu mesmo com as crianças que... Sim. Sentiram representadas, né? Sim, é que futebol tá no imaginário infantil, a gente cresce, a gente é o país do futebol, sim. É cultural isso, então... Dá mais interior, né? E... aí tu tens, tipo, tu tens Pelotas, o Brasil de Pelotas, que tem o brasão dele, e aí, pelo fato do Coronel Pedro Osório gostar muito do Brasil de Pelotas, o Osório Futebol Clube tem um brasão semelhante, só que escrito Osório. Ah, tem uma inspiração na... Exato, daí isso gerou uma baita curiosidade nas crianças, assim, que elas, tipo, do projeto Margens, que estava ali exposto dos quatro módulos, as crianças se interessaram bastante pelo módulo do Mapeando a Noite, que era o universo travestis, daí tinha as perucas, maquiagem, salto alto, e elas se interessaram também pelo diálogo do Passo dos Negros por conta de ser futebol, daí tinha um troféu de 1940, antigo, lá elas ficavam, meu Deus, esse troféu. Sim. Aí foi bem, bem legal conversar com as crianças, perguntar para as crianças o que elas entendiam como cidade, o que que era, o que que fazia cidade, e ver essas respostas dela foi bem, foi bem recompensador como pesquisador, assim. E essas ações, né, que tá dentro do projeto Margens, né? Então, é que a gente tem o GEUR, que é o Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, e a partir do GEUR tu tem um projeto grande que engloba outros projetos, que é o Margens, eu não vou lembrar o nome todo do projeto, mas é Margens, inclusive a gente teve um programa pelotas, aqui com esse... trabalhando com essas pessoas que são mais, que estão nas margens das sociedades. Daí tu tens no Margens, tu tens o Mapeando a Noite, o Passo dos Negros, o Terra de Santo, que é sobre a patrimonialização das terreiras de Pelotas, e o das domésticas, que vai lidar com essa questão das domésticas hoje na sociedade, o que desde, em Pelotas especialmente, tipo, desde da época das lavadeiras, que trabalhavam nos casarões. Daí tu tem esses quatro projetos dentro do Margens, e um dos projetos de extensão é o Passo dos Negros. Sim. Onde, desde 2014, tem feito esse diálogo com a comunidade, e a comunidade com a periferia, a comunidade do Passo dos Negros e a comunidade acadêmica. Uhum. E esse lugar, né, de se dar a fala para os moradores lá, eu achei bem interessante, assim, até linka, assim, com um autor que eu... li, né, e gosto muito, que é o Nick Coldre, né, que ele fala dessa... conhece? Fala dessa possibilidade da fala, né, das pessoas, que, tipo, ele vai trazer isso como um dos principais problemas, né, do mundo contemporâneo. É tu não dá pra essas pessoas, né, esse lugar, assim. A legitimação da fala. Isso. É que o Passo dos Negros é... assim, eu posso dizer que a partir da política do Estado, sim, é um local que as narrativas estão sendo negligenciadas pelo aparato legal. Só que foram os próprios moradores que procuraram o projeto, que procuraram a nossa coordenadora, a professora Luíse, para entrar com esses processos de patrimonialização. Foram eles mesmos. Eles têm uma concepção deles do que é patrimônio, do que é cuidar do patrimônio, do que é o Passo dos Negros muito grande. Então... nós da universidade, como antropólogos, nós não somos os grandes antropólogos salvadores que estamos ali para dar fala para as pessoas, nós estamos ali para legitimar. É. A Ruth Bennett vem dizendo Eu acho que é bem isso que tu me colocou mesmo. É, a Ruth Bennett, ela vem dizendo que o trabalho da antropologia é transformar o mundo num lugar seguro para as diferenças humanas. E é isso que a gente vem fazendo, transformar o mundo num lugar seguro. Sim. A gente quer ali com o Passo, transformar o Passo num ponto histórico, num ponto onde os moradores que estão ali há 50 anos permaneçam ali. Moradores como o seu Pedro, que veio desesperado procurar o projeto, veio desesperado procurar a coordenadora para a gente poder ter essa conversa, para ele poder ter esse aparato legal de proteção, porque eles estão sofrendo ordem de despejo. É, não é só questão patrimonial, não é só questão de, então limitando o passo. Não, as pessoas estão sendo despachadas. Então, a gente está com uso capião, a gente está com diversas ferramentas legais com aquelas pessoas. Além dessa, de fomentar essa discussão sobre patrimônio na cidade de Pelotas. As pessoas do Passo são pessoas com narrativas históricas muito bonitas. Tem, ali no Passo tu tem mito, tu tem... Sim, sim. Tem a Figueira, tu né? Tu tem a Figueira com a noiva da Figueira, que as crianças vão falar da noiva da Figueira, que é a coisa mais linda. Tu vê aquelas crianças falando assim, eu não chego ali de noite por conta dela, ela dorme ali. Tu tens a última ponte construída por mão de obra escravizada na cidade de Pelotas, que é a Ponte do Arco. Que o seu... Pedro se jogou na frente da máquina, porque as máquinas passavam ali e estava destruindo aquele patrimônio. Tu tens o Corredor das Tropas, que está ali. E tu tens também o Osório, que foi o meu ponto, que foi onde eu quis trabalhar, porque todos esses outros elementos do Passo já foram olhados, já foram analisados diversas vezes através desse olhar de gentrificação, de patrimônio. E o Ministério Público, no primeiro dossiê de patrimonialização do Osório, disse que o Osório não era parte do Passo. Então, por isso que eu peguei mais nessa questão do Passo como local do Osório como local de desenvolvimento sociocultural. Porque o Ministério Público falou que o Osório não é parte do Passo. Como não é? As crianças crescem ali dentro, vivem ali dentro, como que não é? Está no Passo. E é essa questão de invisibilização que eu acho difícil de lidar na cidade. Tu tens... governos e sistemas de governo, projetos de Estado, e nenhum deles vai contemplar essas pessoas, nenhum deles vai querer vir falar assim, o que que tu precisa, o que que tu quer. Se tu chegar no seu Aniba, que é o diretor do Osório, perguntar o que que tu quer, ele vai dizer que ele quer uma pedra com o nome Passo dos Negros ali na frente, para que todo mundo que entre ali sabe que ali é o Passo dos Negros. Tu tens ali dentro um dos maiores engenhos dessa região, que é o Engenho Pedro Osório, ele tá lá de pé até hoje. E as pessoas precisam ver isso, isso tem que ser transformado num memorial, as pessoas... Especialmente em Pelotas, tem que lembrar que essa cidade foi escravocrata. E foi escravocrata demais. E demorou muito tempo para abrir mão disso. Então, tu tens ali uma possibilidade de fazer isso, de mostrar para as pessoas o passado de Pelotas, que essa narrativa oficial da cidade não contempla. Sim. O que eu mais noto, assim, é que... São vidas, né? Que já são estabelecidas lá há muito 50 tempo anos. E tu... Como é que tu vai tentar devolver, né, um modo de vida, né, dessas pessoas que já estão lá há muito tempo? Exemplo do seu Pedro. Seu Pedro. Ele mora lá 50 anos. Que eu lembro que eu... Agora lembrei que eu... A gente fez uma visita, né, com a cadeira da Luísa, Antropologia em Situações de Conflito. Acho que foi 2017. Aí ele falava, né, que ali ele tinha tudo... Ele tinha tudo que ele... Que era preciso, né? Tipo, essa dinâmica, né, do dia a dia, da rotina dele. Sim, meu, pensa que o seu Pedro, a primeira vez que assinaram a carteira dele foi quando ele era trabalhador de engenho, ele era funcionário dali, então ali ele era operário, foi a primeira vez que ele teve a carteira assinada e foi a única vez que ele teve a carteira assinada. Então, para eles, o engenho não era só essa ferramenta que a gente fala, para eles também era a fonte de trabalho dos operários. E é uma baita falta de respeito com essas narrativas, com essas vidas que foram construídas ali há 50, mais de 50 anos. Que respeito tu tens com esse senhor que limpou a sujeira, que os condomínios jogavam em cima do Corredor das Tropas, que aquilo era um lixão, que ele limpava. Que respeito que a prefeitura, por exemplo, está tendo com essa pessoa, que fez um trabalho público, tipo, tu limpasse, fazer isso é um trabalho público, tu tava cuidando de um patrimônio, que respeito que todos os governos da prefeitura e de Pelotas vêm tendo. Que nem sequer se deram o trabalho de colocar o Passo dentro do mapa da cidade de Pelotas. É esses questionamentos que nós, como alunos de antropologia, eu acredito que temos que levantar e temos que ir a fundo, porque são pessoas que precisam dessa discussão, são pessoas que às vezes acham que não tem uma saída e sempre tem uma saída. E é nossa função social trabalhar com essas pessoas e transformar o mundo... num lugar acessível para essas pessoas. Eu quero, um dia, andar pelo Centro Histórico de Pelotas e ver, por exemplo, uma estátua gigante da Dona Cirlei. Ela é mestre griot. Quantas cidades tem uma mestre griot? Pelotas tem. Por que aqui a gente tem um coronel e não tem a Dona Cirlei? Eu quero ver a Dona Cirlei ali dentro. Quero ver uma estátua da Dona Cirlei. Eu quero andar pelo Centro Histórico e ver placas dizendo o que era cada coisa. Eu quero que as pessoas na cidade de Pelotas, na educação básica, cresçam sabendo que não é porão, é senzala. que é mentira que contam pra eles, que aquilo era porão pra respiração. Aquilo tudo é senzala. Pessoas moravam ali, eram escravizadas ali dentro. Então eu acredito que através do projeto do Margens a gente vem realizando e fomentando essas discussões muito bem. A gente vem conseguindo dialogar mesmo de frente a esses problemas políticos que a gente tem como... É melhor não citar, mas... Enfim, tu tá lidando com uma empresa muito grande que tá investindo pesado. E o que a gente é, além de aluno da Federal? Sabe, uma ideia de democracia e um sonho contra milhões. E a gente tá ali tentando, firme e forte, mostrar que o passo existe, o passo resiste. E o passo vai continuar existindo, independente do prefeito que vai querer tirar de lá. Uma coisa que tu falou que eu acho que é... vale salientar e falar mais ainda é a questão do discurso, né, dos porões que dentro da universidade mesmo tem discursos que sim, aquilo ali eram, que dizem que sim, aquilo ali eram porões, porque tem um interesse político por trás disso. Exato, por isso que hoje, tipo, a gente está tendo a Feira do Livro e está tendo o aniversário da biblioteca, e com isso está tendo vários eventos focados nessas narrativas negras em Pelotas. Eu acho importante eventos esses, como esse acontecendo em locais como a Biblioteca Pública, que teve uma oficina de turbante na segunda-feira. É importante isso porque o que é a Biblioteca Pública? Ela é um prédio de poder. Não é todo pobre que entra dentro da biblioteca, não é todo negro que entra dentro da biblioteca. Tampouco é todo negro que sabe que tem um museu na biblioteca, que sabe o que tem dentro da biblioteca. Que tem, por exemplo, a carta de alforria que foi assinada pelo Bento Gonçalves, está na Biblioteca de Pelotas. Que se vê representado também. Exato, eles não estão representados ali dentro, então eles não entram. Esses prédios do Centro Histórico são prédios de poder. Daí tu tem esses eventos que, finalmente, em 2018, veio trazer, com o nome de evento errado, que foi o nome da Feira do Livro, mas... Vem trazer essas narrativas negras, vem trazer essa perspectiva, essa outra possibilidade de pensar Pelotas. É importante para a cidade isso. Pelotas é território negro. Tu tens aqui mais de 2.500 casas de Umbanda. Tu tens aqui uma das maiores populações negras do Brasil, fora da Bahia. Então, tipo assim, tu tem um território inteiro negro. E aonde está esse negro quando tu anda no centro? Eu só vejo branco. Não sei vocês, mas eu só vejo branco. Eu quero ver esses negros andando no centro. Eu quero ver esses negros em estátuas, em bustos. Eu respeito super as estátuas e todo esse capital cultural que Pelotas construiu. Só que eu quero que esse capital cultural seja amplo. Que ele esteja, de fato, dentro do direito à cidade. Todo cidadão tem direito de se ver representado. Então a gente vai trabalhar duro para que todo cidadão seja representado. E para que situações como a do Passo dos Negros não continuem acontecendo. É desumano você chegar num local e simplesmente retirar as pessoas de lá. Antiético isso. Isso acontece na cidade, essas fronteiras vêm se moldando. Eu quero, como futura antropóloga, trabalhar muito duro nisso para trazer uma nova visão de patrimônio, que as pessoas compreendam que patrimônio é política e que patrimônio é mecanismo de desigualdade social. É o... Vamos dizer assim, essas são quase mitos, né? Como tu vê, assim, Pelotas como uma cidade branca. Na realidade, eu acho que também se deve muito ao curso, essa mudança na perspectiva da história pelotense, né? Eu, por exemplo, sou natural de Pelotas, vivi aqui a minha vida inteira, e faz pouco tempo que eu vejo uma mobilização pelo lado de demonstrar qual foi a realidade do município, né? E essas informações, quando tu não sabe, te deixam chocados, que tu vive numa das cidades com a maior densidade negra do país, uma das cidades com... um dos maiores focos de religiões de matriz africana do país. Exatamente. Né? Tu fica atônito, porque tu não vê isso. Né? Algumas professoras, talvez, na escola frisassem alguma coisa, mas era alguma coisa assim muito... quase não aparecia. Então, acho que é bem reescrever e escrever a verdade, né? Uma coisa que não é só Pelotas também. O Brasil inteiro é muito construído em falsas verdades, né? Não falsas, mas tu trabalha ali com narrativas. É verdade. Exato. Eles escolhem isso, por exemplo, a história de Pelotas, colonial. Ela é verdade para a família dos coronéis. Ela não é verdade para a família dos operários. É questão de saber representar, entendeu? Tu pode falar do passado, mas tu tem que entender que o passado não foi construído por uma única pessoa. O passado pelotense, ainda mais a Pelotas colonial, que se transformou na princesinha do sul... essa cidade foi construída, não foi pelos coronéis. Foram as pessoas que estavam morrendo, apanhando, levando chicotada nas costas, que transformaram Pelotas na maior potência econômica que ela poderia ser. Não foram os coronéis. Então, quando tu vai contar essa história e tu conta só o lado dos coronéis, vai contar a história só pelo lado de quem teoricamente ganhou? Tu não escuta a história dos lanceiros negros direito, tu não aprende direito quem são eles, tu não vê uma estátua dos lanceiros negros em homenagem a eles, tu não... Não vê, por exemplo, o memorial do Inferno do Sal, nada disso é discutido. E aí tu vai discutir, por exemplo, questões de patrimônio em Pelotas. Pô, meu, tu tinha em Pelotas a festa da Iemanjá, uma das maiores festas que tinha. As pessoas literalmente levavam a casa pro Barro Duro. O que aconteceu, meu? As políticas foram... Repressivas. Foram fechando aquilo tanto que chegou num ponto em que a festa já não é mais a mesma coisa. A gruta foi atacada, botaram fogo na estátua de Iemanjá. Tipo, ataques reais acontecendo, sabe? É a vida de pessoas ali. Tipo, tu percebe que em Pelotas as casas de Umbanda, por mais que elas sejam, às vezes, casas muito antigas, de 50, 60, 70 anos, elas não... Tu vê a fachada, não parece que é. Porque todo mundo tem medo de sofrer essa repressão, sabe? Por que que o negro em Pelotas tem medo de sofrer repressão, sendo que Pelotas é dele? É dela. Não é dos brancos, é deles, é todo o território deles. O mercado sempre foi negro. E tiraram os negros de lá. Tu tinha a festa do pêssego, virou a Fena Doce pra dar mais visibilidade pro doce fino. Aí tu chega na Fena Doce e pergunta qual que é o doce mais consumido da Fena Doce. Eles vão falar que o segundo doce mais consumido é o quindim. Mas eles vão se bater, vão se recusar até o último fio a dizer que o doce mais consumido é o bombom de morango, doce negro. Tu vai no Museu do Doce, tem o quê? Uma placa dizendo, o negro mexia o tacho. O negro só mexia o tacho. É receita dele, delas. Essas doceiras continuam fazendo os doces até hoje, então é patrimônio delas. E quando tu conseguiu a conquista do tombamento dos doces de Pelotas como patrimônio imaterial... Tu teve também o tombamento dos doces finos e dos doces negros. Mas nunca se fala dos doces negros. Porque o próprio IPHAN não quer receber esses pedidos de patrimônios que são negros, que são de periferias. Porque não é isso que o capital cultural se interessa. O capital cultural está interessado em dinheiro e dinheiro vai vir através de construções de parques unas. Infelizmente. Bom... Eu vou já puxando para o encerramento, né? Se vocês quiserem fazer algum comentário final, algum apanhado final, mandar um abraço para a família, para o cachorro, para o gato, tá? Sintam-se à vontade, Angélica, o Gerson, todos. Vamos lá, pessoal. Beijo, Lê! Beijo, Nathalie! Brincadeira. Eu ainda não pedi a pessoa em namoro pra poder mandar beijo. Beijo, Renê. Beijo, Camila. E Loredana, as orientadoras. Eu tenho uma pergunta pra colega Letícia, não sei se ela... Oi? Pode responder, ou se ela sabe responder. Posso tentar. Os ouvintes que estão nos ouvindo, se eles se sensibilizarem e quiserem ajudar, e de que forma isso pode ser feito, de que forma material a gente pode lutar contra isso, além de reconstruir esse arcabouço que já existe? Porque vocês estão dando visibilidade para uma história que é real e a gente precisa consolidar isso, impedindo essa ordem de despejo. Né? E eu não sei se tu citou a data, mas seria interessante a gente citar a data de quando é, que já é para agora. Então, esse despejo dos moradores já vem, essa solicitação vem acontecendo há algum tempo e a gente já entrou com o processo de uso capião, a gente já está fazendo parecer técnico, a gente já está fazendo todas as medidas legais em parcerias jurídicas. O que a gente precisa é de pessoas que estejam realmente com vontade de compreender Pelotas e que vão ao Passo dos Negros. Meu, vai lá ver o engenho, vai lá conhecer... Vai conhecer o seu Aníbal, vai conhecer as histórias da Figueira, vai conhecer a história do Negrinho do Engenho. Vai conhecer os mitos da tua própria cidade, cara. Tipo, isso. Vai lá, tipo, porque não adianta a gente pedir assim, a ajuda. Não tem, sabe, não tem o que eu possa te dizer assim, me falta aparato, tanto de conhecimento quanto de outras coisas pra poder te falar o que a gente precisa. É como o segredo da felicidade, não tem como uma receita X que vai dar certo. Sim. Mas eu acho que é incrível própria... as pessoas indo ao passo. A própria população, periférica, muitas vezes não tem o conhecimento. Sim. Do que é o Passo dos Negros. Vamos te dar um exemplo. Daqui a pouco o pessoal que mora no Dunas, no Pestano, tem uma proximidade com essa história, mas não conhece essa história. Porque foi a escola foi construída por homens brancos, uhum, e que negaram esse conhecimento. Né? Tem muitas coisas da minha origem que eu estou aprendendo agora na universidade. Então, quer dizer, eu acho que isso é muito interessante a gente, sei lá, materializar de uma forma mais concreta, assim, para a gente poder se inteirar, os ouvintes poderem se inteirar. Na verdade, é uma cobrança, eu acho que, como cidadão, para as pessoas se inteirarem do que está acontecendo, para poderem agir, porque depois, que nem diria minha mãe, né, o leite derramou, aí não tem mais o que fazer. É que aí, tipo, é o que a gente falou, por exemplo, tu tens uma mídia trabalhando em cima daquilo e da influência daquilo. Muitas pessoas nem sabem que existe, mas conhecem o outro lado, daí como é que tu vai explicar para ela a importância daquilo quando na cabeça dela já foi construída a importância do outro lado? Mas sim, eu acho que tá apenas aí o papel. Exatamente, é isso que a gente vem fazendo, a gente vem questionando, vem mediando. E principalmente agora, aprender a conversar com as pessoas que não concordam com a gente em nenhum aspecto. Porque a gente, como antropólogas, a gente precisa acessar essas pessoas. A gente precisa saber como mediar, por exemplo, essa situação. A gente precisa... É um momento de aprender agora. Entender como elas chegaram a isso e o que fazer, né, a partir de... Aprender a lidar realmente com a diferença, difícil, né? Bom, pessoal... Vou ter que interromper vocês. Acho que foi uma desconstrução de várias posições importantes hoje, né? Agradeço muito a presença de todos vocês. Queria deixar um recado, como a Letícia frisou no bloco passado. Existem comunidades que vão até a universidade e procuram, né, para contar suas histórias, para criar projetos, para se fazer visíveis. Então, se tu tá ouvindo aí na tua casa e tu acha que tem alguma coisa a agregar, por favor, nos procura. A gente tá na Benjamin Constant. Não, Alberto Rosa, esquina Benjamin Constant. Tá? Então, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Um grande abraço. Vou deixar agora o pessoal se despedir. Tchau. É isso aí. Valeu, falou. Boa noite. Bom, pessoal, então boa noite a todos os ouvintes da rádio. Então a gente vai terminar com uma música que a Isabela também escolheu. Ela que foi a grande estrela das músicas de hoje. Que é Canto de Oxum, Inscrição, da Maria Bethânia. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar.